Estavam duas lagartas a comer uma couve. E vira-se uma para a outra e diz assim... Espera. Isto é preciso dizer aqui uma coisa sobre esta rapidinha. Podes continuar a gravar. Sim. Isto é preciso dizer uma coisa sobre esta rapidinha. Esta rapidinha é a melhor rapidinha de todos os tempos. De todos os tempos. Eu sempre quis contar e vocês nunca me deixaram. Portanto, olha, isto agora ficará para a posteridade neste CD. Dá-me sempre gases. Isto é muito bom. É muito boa. A punchline é do melhor. Sim, sim. Estavam então duas lagartas a comer uma couve. Vira-se uma para a outra e diz assim... Ó lagarta, esta couve é galega ou é portuguesa? Não sei. Só sei é que está muito boa. Pronto. É isto. E é isto. Era só isto que tínhamos. É a decadência em todo o seu esplendor.